Olá, eu sou a Laura. O que querem que diga? Estão à procura de alguém? Uau, massa! Olá! Como é que eu me chamo? Laura? Olá, caros ouvintes, eu sou a Laura e a Rádio Lisboa informa que o programa continuará dentro de momentos. Mas não sem antes avisar suas excelências que se vai tocar a música ambiente, apropriada. Mas o programa hoje vai ter imensa coisa, e tudo muito giro, como por exemplo... A música é de 2018. A mosca é. A música é de dois. A mosca é. A mosca é. A mosca. Um programa de Alexandre Pinto sobre músicas aleatórias e senhores que fazem músicas com os membros do seu corpo. Sem quaisquer instrumentos. É bom. Ou então, gravados em cisternas ou espaços com uma acústica espetacular. A mosca. Está bem. Tarata. Portanto, façam o favor de ficar por aí a lurpar. Porque ninguém me paga para isto, tá? مفتوح البيبان وعلاش الحراس Yeah, mosca. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto. Desculpem este início atribulado. Esta emissão não é inteiramente em direto, também não será inteiramente gravada. Mas é a nossa forma de começar bem o ano. Iniciamos a emissão com um novo disco de Felicita, um nome associado à PC Music, embora numa estética completamente diferente da que estamos habituados. Ouvimos as duas primeiras faixas desse disco, chama-se A-H-E-J, creio que é polaco. E seguimos com Dead Kind Cut, de quem ouvimos The Civilization, o disco tem o nome de Tahoe. São ambos de 2018. Hoje, na verdade, temos muita música de 2018. Quase toda. Bom, e eu vou estar por aqui. E eu também. Espero que gostem. Muito obrigado por estarem desse lado. Até já. Fala, estás no ar. Olá a todos. Olá a todos. Olá a todos. Olá a todos. Olá a todos. Olá a todos. Bom, ficamos com uma série de músicas coladas neste início de emissão. Decidimos começar de uma forma diferente. Estamos ainda oficialmente sem genérico. Mas vamos passar agora a um registro completamente diferente. Vamos chegar com o Mish, e é uma artista que identifico muito com a estética da PC Music. Esta canção chama-se More Than Friends. E a partir de agora vamos começar a entrar nos nomes mais acessíveis. Hoje, na verdade, não temos coisas muito experimentais. Acho que foi apenas esta primeira fase do programa. Depois, talvez mais para o final, teremos mais algumas surpresas. Mas ficamos com esta More Than Friends, apenas um single. Ainda não se sabe grande coisa sobre o que dia que vem. Mas para quem gosta, por exemplo, de Hannah Diamond e da produção da imagem de Hannah Diamond, vai ter aqui algo com que se entreter. Bom, espero que gostem, eu volto já a seguir. Espero que sejam a divertir também nesta primeira emissão da Mosca desta nova temporada. Fiquem atentos ao site e, enfim, às nossas redes, embora o Facebook seja cada vez pior. Ficamos com More Than Friends de Mish, e eu volto já a seguir. Até já. Hey, I just don't know how I want to say. I think about you every day. And you got my heart in the palm of your hand. I wanna be more than friends. Hey, it's been so long since the day we first became friends. And I never thought I'd be feeling these strong emotions. Maybe you already know. Maybe I already show my feelings for you. Maybe you feel the same way. I wish you'd tell me someday. I hope that you do. I wanna be more than hey. I just don't know how I want to say. I think about you every day. É impossível resistir a esta overdose de sacarina por parte de Mish. Desculpem, tive dificuldades em tirar o mute do microfone. Como disse, ainda não se sabe grande coisa sobre o que daqui vem. Isto, na verdade, foi um nome no qual eu tropecei um pouco, por sorte, mas fiquei automaticamente encantado pela letra e pela produção. E o vídeo é O vídeo é estranhamente assustador e acho que está mesmo no seguimento da linhagem da imagem da PC Music. Vamos seguir agora com mais música de 2018. Como disse no início, vai ser o mote deste programa. Acho que temos apenas dois desvios. E seguimos agora com os Dirty Projectors. São um grupo que eu tenho acompanhado já desde há alguns anos até agora. Entretanto, perdi-lhes o resto e voltei a encontrá-los este ano. O disco chama-se Lamplit Prose e vamos ficar com What Is The Time. Há pouco tempo, acho que foi David Byrne que disse que os Dirty Projectors eram música feita como se alguém ouvisse escrevesse música pop apenas lendo sobre ela e nunca a tendo ouvido. E eu tendo a concordar com essa frase, porque de facto há vários elementos que parecem estar bastante dissonantes entre si, não parecem ser muito coerentes, mas a música é belíssima e muito bem composta. Eles têm uma carreira muito interessante, são um tipo de banda que parece poder criar uma espécie de mitologia entre a sua discografia. É o projeto de David Longstreth, espero não me ter enganado no nome, que é uma das grandes personalidades da música contemporânea americana no domínio do indie rock, indie pop. Colabora com uma série de gente, produz uma série de discos, colaborou mais recentemente com Solange, também com Bombino. E, enfim, é um músico bastante versátil. Vamos ficar com What Is The Time e depois falamos de outras coisas relativamente a Dirty Projectors. Bom, até já. Ups, outra vez. Até já. Leave the spoon-fed champions, leave the lamp-lit pros, leave the endlessly distracted madness, and say hello. As the wheel of inception steers, what is the time when I can call you by your name? I don't know why it's been so long, alone imagining nobody. Once in a while, well, I guess the planets align. And show me the one I am. I am the one who will love you. Enquanto tocava esta belíssima canção, ocorreu aqui uma intensa sessão. de Sing Along, esta What is the Time dos Dirty Projectors. São um projeto muito, muito interessante e não tenho acompanhado a sua carreira. Parece que no disco anterior, David Longstreth, passou algum tempo a falar sobre a sua ex-relação. Mas é bom saber que voltou em forma e em força. Este disco tem uma série de colaborações importantes. Ora, acontece que eu, por mim, ouviria mais músicas deste disco, mas não temos assim tanto tempo. E, portanto, eu tomei a liberdade de tentar resumir todo o disco em apenas 30 ou 40 segundos. Espero que gostem. Esta é uma experiência inovadora da minha parte. Inovadora, pelo menos para mim. É a primeira vez que eu faço isto. Espero que corra bem. Sky is blue, the sun shines everywhere. How's it going? Bem, mas que salgalhada aqui anda. Olá, Laura. Isto é uma cacofonia de... Estou emocionalmente desorientada. Sou um grande fã de som e música. Mas que raio vim eu aqui fazer? Muito interessante. Opa, eu depois disto já não... Eu não me vou meter entre a Laura e ele. Mas podias. Isto já... Devo dizer que, no entanto, que esta porcaria... O meu amor é infinito e chega para todos. Amarela à volta do teu microfone, que é assim ligeiramente rasca e ligeiramente profissional, dá-lhe assim um ar extremamente... E umedecida. Sim, é o que eu estou a dizer. Dá-lhe um ar simultaneamente assim um bocado nojento e apetecível simultaneamente. E dá-te alguma legitimidade. Música. Segue a nossa emissão com alguns problemas aqui no microfone e desculpem, eu não sei ao certo o que se está a passar aqui. Já estou de volta, sim. Ficamos com mais uma música dos Dirty Projectors e desta vez em colaboração com Björk. Vou-vos dizer o nome da canção. Bom, peço desculpa por isto, está algo crítico à minha mesa. Colaboraram em 2011 e o resultado é esta Beautiful Mother. O disco chama-se Mount Wittenberg Orca. Recomendo, se gostaram dos Dirty Projectors, ouçam mais um punhado de discos deles. são todos muito interessantes. E seguimos agora para um outro projeto que, ao qual já intuí no início da emissão. Vamos ouvir os Let's Sit Grandma, ou as Let's Sit Grandma. Relembro que no início de julho tive a feliz ideia de deixar de ouvir música nova e centrar-me apenas em 30 discos, e logo imediatamente saiu este disco deste projeto e eu fiquei muito, muito curioso. Não o ouvi durante o mês de julho, tive a oportunidade de ouvir em agosto e fiquei encantadíssimo. Vamos ficar com apenas uma canção, mas antes disso, tenho aqui um excerto ainda deste disco I'm All Ears, é de 2018. Esta canção é produzida por Sophie, que este ano já lançou um disco e que está, relembro, ligada à PC Music. E o drop é agora. Bom, e o disco é um ótimo exercício de música pop, às vezes mais, outras vezes menos experimental. E a canção que vamos ouvir em particular não é das mais arriscadas. Ficamos com It's Not Just Me, que é uma belíssima canção ainda assim. Ficamos com as Let's Eat Grandma, que já agora o nome devia ter aqui uma vírgula. E é uma pena que não tenha. Bom, com elas ficamos. Até já. When we discover that we need each other, here our lives keep pulling us away. Now we're both so unstable at the kitchen table with these peanut bagels in a foreign state. Because the point is that I see it's not just me. The point is that you feel my company. I don't wanna say goodbye, guess I'll see you when my screen is vibrating. It's not just me. I know you're feeling the same way. Just decided I was so misguided that you'd all forget about me in time. That you remember it was New Year's Eve, sparklers to palace streets. We knew the years to change, we'd always feel the same. Because the point is not just me. The point is that you feel my company. You know I'll never be too far. If you're looking for somebody, I'm here. It's not just me. I know you're feeling the same way. Sweeping it under the carpet. It seems so hard, you'll start to feel so. Good to know, sweeping it under the carpet. I know, and you know it's not just me. I know you're feeling the same way. When you feel Esqueci-me de dizer, mas esta It's Not Just Me é também produzida por Sophie, que teve uma enorme presença neste disco. Eu não sei se há mais colaborações no I'm All Ears, o disco das Light City Grandma, mas ficamos pelo menos com esta informação. Bom, seguimos agora com mais um nome que... Já agora, esta emissão devia ter sido feita a semana passada, mas por motivos não nos conseguimos ligar à rádio e eu também estava mesmo muito cansado. Acabou por não acontecer, portanto estamos a ouvir coisas que deviam ter passado na semana passada e estamos a passar ao lado de coisas que devíamos estar a passar agora. Entretanto, íamos passar dois singles de Ives Tumor, que entretanto foram transpostos para o disco Safe in the Hands of Love, na que foi lançado agora pela Warp. Temos acompanhado o trajeto deste músico, já no disco de 2016 e num outro disco mais... bem diferente do seu registro de cantautor, periférico, mas cantautor ainda assim. Que foi lançado o ano passado e este é lançado pela Warp, como disse, e vamos ouvir um dos singles, chama-se Licking an Orchid, né, com a colaboração de James Kay, e está num registro bastante diferente que lhe conhecemos, pelo menos no primeiro álbum que lançou era uma figura esquiva e que não se assumia muito, e aqui está muito mais próximo de uma verdadeira canção. Ainda assim muito experimental, mas já próximo mesmo de uma canção. É um dos dois nomes que vamos ouvir que eu consigo, acho eu, relacionar bastante bem. O outro é um nome que virá já a seguir, que também já intuí no início da emissão. Ficamos agora com Licking an Orchid, que não gostei muito na primeira audição, mas agora estou absolutamente rendido e com ele ficamos. É a música de Ives Tumor em colaboração com James Kay. I can't be Esta é uma poderosíssima canção de Ives Tumor em colaboração com James Kay. Estamos no disco Safe in the Hands of Love, que foi acabadinho de lançar agora pela Warp. É um músico que me tem dado muito gosto de seguir nos últimos tempos, e acho que as propostas musicais que nos têm trazido são sempre bastante interessantes. O disco não é de fácil escuta, e não sei se às vezes não se torna demasiado indulgente. Ficamos agora com Recognizing the Enemy, não sei se a vamos ouvir toda, se calhar apenas um excerto, e depois passamos para o segmento dedicado à Port Calling, a melhor loja de vinil do país, que fica sediada no Porto, mas seguimos agora com Recognizing the Enemy, mais uma experiência de Ives Tumor no disco que acaba de lançar. Espero que gostem, até já. Thank you. Despedimos-nos assim da música de Knives Tumor. Fica a recomendação, se estiverem interessados. Este disco chama-se Safe in the Hands of Love. E fui recuperar o nome do disco anterior, Experiencing the Deposit of Faith. E temos ainda Serpent Music, 2016, que foi o primeiro disco que lhe trouxe mais projeção, embora ele tivesse ainda um anterior, chamado When Man Fails You. Ele insere-se numa linhagem de artistas que, enfim, têm trazido coisas interessantes. Um deles é o que vamos ouvir a seguir, mas primeiro temos a sugestão do Porto Calling. Hoje, por lápis, não vamos ter o jingle habitual, porque, enfim, perdi-o entretanto, houve alguns problemas com o meu computador. Mas vamos passar desde já para a sugestão do Pedro. Lembro que a Porto Calling é uma loja 100% vinil que está sediada no Porto, na Rua da Conceição. Fica dentro do centro comercial, ao pé do Hotel Malaposta, por sua vez muito perto da Rua de Sedufeita. Se forem ao Porto, não se esqueçam de visitar a Porto Calling. É uma loja especializada em rock, pop, jazz, blues, funk, disco, soul, reggae, dub, rocksteady, roots, hard, metal, punk, industrial e goth. Tem uma ótima secção de discos usados que já não visita há algum tempo. Espero lá voltar em breve. E a Porto Calling para hoje traz-nos a sugestão de um grupo chamado Stiff Little Fingers. E vamos ouvir Alternative Ulster. O disco é de 89, chama-se Infallible Material. Mas primeiro ainda ouvimos um pouco da conversa que tive com o Pedro, gravado na loja. Eu espero que se perceba. Tenho medo que isto não tenha ficado muito bem editado. Alguma coisa Stiff Little Fingers? Stiff Little Fingers. Alternative Ulster, é uma música mais calminha do álbum, tem. Uma banda. Todas estas bandas seguem quase os clássicos, né? Pois. Este é mesmo um discípulo. Tanto na mensagem política, musicalmente. Banda de Belfast. Ficamos com os Stiff Little Fingers, na sugestão do Porto Calling para hoje. E seguimos agora com Serpent With Feet, que é um dos nomes, é o nome que eu mencionei há pouco e que faz uma ótima parelha com Ives Tumor. Saiu há pouco tempo o seu disco, também em 2018, chama-se Soil. Mas esta é uma personagem muito, muito interessante, abertamente representante integrante do mundo queer, e abertamente homossexual também. Serpent with Feet é um projeto muito interessante, neste disco produzido por Katie Gately, que também por aqui já passou, e Clem's Casino. Ele vem de um background muito ligado à música religiosa e à música gospel, e vamos ouvir muito isso, enfim, no poderio vocal da sua voz. Mas se a um nível puramente estético, esta música nos parece algo distante e soturna, e com enfim, com o tipo de aura que a música religiosa tradicionalmente tem. As letras são, por outro lado, muito, muito diretas, muito sexuais e eróticas, talvez. Vamos ficar com duas. Este é um disco que melhora com repetidas audições. E depois disto vamos partir para o hip-hop. Já agora aviso, estamos mesmo a chegar à 1 da manhã, mas a emissão de hoje vai prolongar-se um pouco além da hora habitual, portanto... não sei se será sempre assim, mas pelo menos hoje temos esse privilégio. Vamos ficar com a Whisper, é a primeira faixa do disco de Serpent with Feet, e isto foi lançado também por uma editora conhecida, penso que foi a Triangle Records, o que também explica a ligação a Katie Gately. Sim, foi editado pela Triangle. Foi uma editora que estava muito em voga há uns anos atrás. Bom, ficamos com Whisper, de Serpent with Feet. Espero que gostem. É, de facto, uma música belíssima. E eu volto já a seguir. Até já. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. Not all adults are making love, breaking their backs out of fear. I'm here with you. Feel too old, but if you whisper, only I will hear you. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. I know you feel too old, but if you whisper, only I will hear you. Not all adults are making love, breaking their backs out of fear. I'm here with you. Feel too old, but if you whisper, only I will hear you. Your burden on my chest. The best parts of you lie at the bottom of you, bottom of you. I love you from the space beneath my feet, and beneath that, and beneath that, my love for you. Says you are not too much. Love says you'll always be enough. We don't have to be in it, because I could rather be cutting it. Bring it all right here. This space for you right here, in this home, on my body, in this home. message. Whisper it to me. Esta é a primeira faixa de Soil, o novo disco de Serpent With Feet. Na verdade é o único que ele tem. Tem apenas um EP, julgo eu, antes disto. Eu peço desculpa pelo meu microfone, mas agora vamos aguentá-lo até ao final desta emissão. Temos ainda mais uma canção de Serpent With Feet. Espero que tenham notado a intensidade da voz e a maneira como irrompe pela estrutura, enfim... estrutura religiosa da canção. Acho que é um dos pontos mais interessantes deste disco e da abordagem da sua música. Ficamos agora com Morning Song, uma outra também muito pessoal, muito, muito ligada a essa ideia de sexualidade muito evidente. E é a última canção que vamos ouvir de Serpent With Feet. Passamos a seguir para o hip hop e depois vamos terminar a emissão, mas ainda temos mais uns trunfos na manga. Ficamos com a última de Serpent With Feet. Até já. I'm so embarrassed, my voice is far too deep, it's buried in the ground. Sound like the demon you needed me to be, now you know where to be found. So embarrassed, shadows lay in the corners of my smile, they will not go away. It's too much work to be the monster and miss you too. Ooh, why didn't you just stay? Today, I'd rather swaddle myself in sorrow today. I don't want to be small, small sad. I want to be big, big sad. I want to make a pageant of my grief. Cut our old bed in half and carry it aside everywhere with me. Yes, I do. Yes, I do. I'm not letting go yet. I'm not over again. I'm sure my friends are tired of me talking about you. But it's a gift to miss you. What kind of lover would I be? If I didn't properly grieve, oh, I'll miss you, I'll miss you. Foi a última canção que ouvimos hoje de Serpent With Feet. Desculpem mais uma vez estes problemas, tenho que resolver isto esta semana. Chama-se Morning Song e é da autoria de Serpent With Feet. O disco chama-se Soil, lançado pela Triangle Records. Foi a última canção que ouvimos dele. Espero que tenham gostado. Foi um dos eixos desta emissão. Vamos passar. Enfim, a emissão terminaria agora, idealmente, mas ainda temos talvez mais 10, 15 minutos. E vamos começar com a música de Mac Miller, que já iria passar de qualquer forma, mas já iria passar na semana passada. Ouvimos este disco em agosto e, bom, eu gostei muito, embora tivesse uma péssima ideia de Mac Miller, nunca o tinha ouvido antes, mas tinha ideia que não seria o tipo de registro que me agradaria. E, enfim, ouvi falar de uma maturidade musical e lírica neste disco, fui à procura disso, o encontrei, mais ou menos. É um disco muito completo, mais a tender para o R&B do que necessariamente para o hip-hop. E esta Letters é uma música fortíssima. Descobri há 2 horas que ele morreu, overdose, e já parece-me ser uma situação algo semelhante à de XXXTentacion, no sentido em que eram 2 artistas que estavam mostrando através da sua música a caminhar para um sítio melhor, supostamente. E, bom, perdemos-los ambos este ano, esses e outros. E é sempre triste pelos artistas, mas sobretudo pelas pessoas também. Não interessa assim tanto, porque, enfim, são coisas que acontecem. Mas vamos ouvir este disco. Já agora eu relembro que nós temos o programa a ser divulgado e armazenado em ocuprofago.wordpress.com. Estamos também a tentar migrar com calma para o site da Rádio Lisboa. Mas não se esqueçam que podem também divulgar este programa sem pessoas que conheçam, que gostem de descobrir coisas novas. Não se esqueçam que podem também dar-nos uma enorme ajuda divulgando-o. E temos também o Patreon em patreon.com/amosca, onde podem contribuir financeiramente para este projeto. Bom, ficamos com Letters, Mac Miller, e depois vamos passar para... Vamos ouvir apenas artistas começados com J. É tudo o que eu posso dizer. Até já. Somehow we gotta find a way. No matter how many miles it takes. I don't feel so good right now. But it all come falling down. When the night meets the light. Turn the day. Can't stop, then you won't stop. I know just how that feel. When you're on top, till the ball drop. You never seem to be so real. It feels so good right now. But it all come falling down. When the night meets the light. Turn the day. Feel it a little, feel it a lot. I'm swimming a bit, but deeper in thought. Keeping my head on top of my shoulders. Into some shit, I'm out of the box. This the level I'm on. Need it all right now and forever is gone. Baby, the weather is strong. Whether it's hot or cold, we're coming knocking on your door. Well, I'ma maintain how I'm staying so high. Put the ladder all the way up till we touching the sky. And you know you're dead wrong, you in love with a lie. All I wanna do is free your mind. We don't see no lines, we don't color inside. It's a very small world, we don't fuck with the size. Yeah, see the bigger picture when it's beneficial. Loving how it fits you, blow the whistle when you run out of time. Yeah. Waking up, I open up my eyes. Do you mind if I blow your mind? A little closer, baby, don't be shy. Why you worried that it's gonna be fine? I guess that kind of day is really all I'm trying to say. We don't have a lot of time to waste. Somehow we gotta find a way. Somehow we gotta find a way. No matter how many miles it takes. I know it feels so good right now. But it all come falling down. When the night meets the light. Turn the day. I wouldn't wait forever. Just shoot your shot. We don't need no more, no extras. We all we got. Lights flickering, hitting the right switches. I'm living this life different and missing the flight. Bullshitting. I had a plan to change. You can't stand the rain. Little delay, but I came and you cool with it. I don't trip, flip or lose my grip. And I don't know it all, but I do know this. Before you know me, better know self. I've been in this shit so long that it don't smell. I turn a hotel to a castle, living like a king for a grand. I don't do nothing that's a hassle, besides even that castle made of sand. Just might slip into the sea, fuck it all if it all ain't me. Maybe we inside the maze, somehow we gotta find a way. Okay. Somehow we gotta find a way. No matter how many miles it takes, I know it feels so good right now, but it all come falling down. When the night meet the light, turn the day. I wouldn't wait forever, just shoot your shot. We don't need no more, no extras. We all we got. Esta é uma canção do caraças. Certamente um dos pontos altos do disco de Mac Miller, chama-se Swimming. Mesmo muito, muito boa. Eu nem me importo fazer a aproximação a este universo pop, porque é claramente uma música que apela muito ao mainstream, mas é mesmo, mesmo muito boa. Pronto. E... que tenha ido para um sítio melhor. E vamos agora pegar numa música e pô-la também num sítio melhor. Vamos recuperar. Esta é a única canção que ouvimos nesta parte final, sem contar com a intervenção da Port Calling e sem contar com a colaboração com a Bjork. Esta é a única música de 2016, que não de 2018, melhor dizendo. E é uma canção de J. Cole, do seu disco For Your Eyes Only. Eu ainda não ouvi o novo. E nem sou grande apreciador da música de J. Cole, mas esta, gosto muito desta música e estranhei agora há pouco tempo, quando fui ler algumas opiniões sobre este disco For Your Eyes Only, a quantidade de notas sobre quão má é esta música. Estamos a falar de Folding Clothes, da autoria de J. Cole. Se forem agora ao site da Rádio Lisboa, podem ver alguns comentários que eu recuperei. E eu acho mesmo que é uma boa canção. Acho que o problema está talvez com um nível de honestidade demasiado alto. Sem qualquer tipo de distanciamento. É uma letra simples, é uma letra muito querida. Mas, pelo visto, caiu mal. Vamos ficar com ela, tentar recuperar a sua reputação e fazer com que, enfim, saia um pouco mais elevada. No panorama musical. Ficamos com Folding Clothes de J. Cole, do disco For Your Eyes Only 2016, relembro que ele tem um novo deste ano. Até já. Fold clothes for you. I wanna make you feel good. Baby, I wanna do the right thing. Feel so much better than the wrong thing. I say I wanna fold clothes for you. I wanna make you feel good. Baby, I wanna do the right thing. Feel so much better than the wrong thing. I wanna fold clothes for you. I wanna fold clothes for you. Woke up this morning feeling like your best version of me. So happy I walked in the living room and saw you all alone on the couch just napping. I see a lot on your plate. Now I must with that weight. I know you're tired, so I wonder how I can help. I get the basket and grab the clothes out the trap. Oh. Hey, hey. This is a meditation for me. A practice in being present. There's nowhere I need to be. Except right here with you. Except right here with you. Folding clothes. Watching Netflix. Catching up on our shows. Eating breakfast. Raisin bran in my bowl. Whipping bananas and some almond milk. I never thought I'd see the day I'm drinking almond milk. You soft, I wanna fold clothes for you. I wanna make you feel good. Baby, I wanna do the right thing. Feel so much better than the wrong thing. I say I wanna fold clothes for you. I wanna make you feel good. Baby, I wanna do the right thing. Feel so much better than the wrong thing. I wanna fold clothes for you. If I can make life easier, the way you do mine, save you some time, alleviate a bit of stress from your mind. Then I should do it. Cause heaven only knows how much you have done that for me. Now I see. It's the simple thing. It's the simple thing. It's the simple thing. They say I love you. It's the simple thing. From the hood is the best actors. We the ones that gotta wear our face backwards. Put your frown on before they think you soft. Never smile long or take your defense off. Acting tough so much we start to feel hard. Live from the city where they pull cars. I got a Glock 40 and a Lil 9. Ready for the day a nigga pull mine. Niggas from the hood is the best actors. Gotta learn to speak in ways that's unnatural. Just to make it through the job interviews. If my niggas hurt me, they say, damn, what's gotten into you? Just trying to make it, dog, somehow. Peeking through the blinds, I see the sun now. I see it still sleeping and it feels like maybe everything is gonna be alright. Bom, podemos admitir que a canção não é assim tão má. E que a internet tem sido bastante injusta com o Folding Clothes. Ou então, bom, continua no seu limbo existencial. Vamos terminar a emissão ao som de JPEG Mafia, que lançou este ano Veteran. E, bom, eu vou ter que me aproximar eventualmente do hip-hop uma outra vez. Mas hoje lançaram. Eu tenho aqui alguns. Hoje chegou-nos isto, que aparentemente é a próxima grande cena. Eu acho que não vou subscrever esta. Lamento. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. É impossível de tentarmos cartografar Kanye West. Vamos chegar com o JPEG Mafia. Vamos ouvir três faixas de seguida. Na primeira, 1539 and Calvert, depois Real Nigga e terminamos com My Thoughts on Neo-Gaff Dying. São 5 minutinhos, 6 minutos e fechamos a emissão. Mas eu volto já a seguir. E até uma próxima, Kanye West. Esta não posso. Hey, why? my name was Chad. Watch we fucking tag, babe. Okay, get your demo on my face, shot. Trying to get that dick to Kelly Conway. Pull my case, boy, I beat that shit like Lennon beat his bae. Young O'Shea. Young Ice Cube on a bat. I need a bitch with long hair like Mike C. Town. Yeah. Talking shit, I'm talking shit, you catch a beat down. Yeah. You know you never in the hood or in the streets now. Yeah. But still I'm hearing that you really want some beef now. Bruh, take a tree out my backwood. Made the beat cause I'm that good. Got your girl on her hands. Johnny vibe with the cans. Fuck a blog, fuck a fan. On my record get panned. At least I made you niggas dance. Fuck 12, niggas damn. You think you know me? Soft as shit, bitch. Shit, bitch. Wet. Wet. estamos a chegar à altura das, das despedidas. O meu nome é Alexandre Pinto, esta foi mais uma emissão da Mosca, espero que tenham gostado. E eu volto para a semana, na quinta-feira, na sexta-feira também. Na quinta-feira, relembro que às 4 horas vou passar música na Rádio Lisboa, onde podem ouvir algumas coisas e ter uma espécie de antevisão do que vai ser a emissão no dia seguinte. Relembro que temos o Facebook em facebook.com/mosca-da-rum, passem por lá, é uma ótima ajuda se nos derem alguma atenção nessa rede. Temos também o Patreon em patreon.com/mosca, temos o site da Rádio Lisboa, e acho que é tudo. O cinema vai voltar em breve e talvez tenhamos mais informação já na próxima semana. E é tudo, espero que tenham gostado. Para a semana a mais, vamos para outros sítios e pôr mais coisas em dia desta semana. Como ficamos até tão tarde e acho que seria ingrato deixar-vos sem mais nada, vamos terminar com mais uma canção de Felicita, que foi quem ouvimos no início desta emissão, do disco Aí, e vamos ficar com Marzipan, com a colaboração de Caroline Polachek dos Chairlift, que entretanto tem feito carreira a colaborar com uma série de músicos interessantes, e ela também, uma artista muito, muito interessante. Ficamos com Marzipan. E assim me despeço. Espero que tenham gostado. Eu volto em breve. Muito obrigado e até já. Lech Szemeczyn, nie.